Panorama Agrícola para 28 de janeiro de 2016, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço para você nesta quinta-feira de lua cheia, 28 de janeiro de 2016. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: arrume o seu coração, assim como você faz com a sua aparência. No programa de hoje você confere uma mensagem técnica em forma de poesia no livro de Osman Gomes. No Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre raça crioula lagiana. Dica do dia. Irresistível no verão, o sorvete pode ser muito refrescante, mas também calórico. Prefira versões artesanais e light, e com frutas vermelhas, sem gordura trans e com baixo teor de açúcar. É hora das notícias. A SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, esclarece que o nome da empresa está sendo usado indevidamente. Depois de receber algumas denúncias, a SIDASC apurou que alguns produtores rurais estão sendo visitados por supostos funcionários da SIDASC que aplicam multa por causa da falta de brincos de identificação dos bovinos e recebem, de forma esperta e criminosa, na hora, o valor da multa em dinheiro. O uso de brincos em bovinos e bubalinos é realmente obrigatório por causa da defesa sanitária. Mas a SIDASC informa que todos os funcionários da SIDASC utilizam sempre o veículo oficial, a identificação funcional e, nos casos de multa, o valor nunca é recebido na hora. Então, produtor, não aceite nem pague multa em dinheiro para quem está usando de forma ilegal o nome da SIDASC. Se você for vítima deste golpe, avise a polícia. Confira a entrevista de hoje. O livro Jubileu de Prata na Comunicação Agrícola em Santa Catarina, de Osman Gomes e Celívio Rous, ele contém também poesias. Osman Gomes fala sobre esse aspecto do livro, em que ele traduz questões técnicas da agronomia em poesia. Osman Gomes é radialista e agrônomo e apresentou aqui o Panorama Agrícola de 1971 a 1996. Acompanhe. Exatamente. Nós temos no livro, vai acompanhar. Eu sempre fazia, Mauro, junto dos programas, a gente sensibilizava o agricultor através de muitas páginas poéticas, entendeu? E no livro vão aparecer algumas delas. E eu tenho uma poesia que eu guardo muito comigo, que chama-se Calagem. É uma mensagem técnica através de versos que eu compus, é de minha autoria, e eu tenho muito prazer em ter aqui. Se você quiser um tempinho, posso. Vamos declamá-la, então. Tá certo. Meu amigo, meu compadre, eu tenho a felicidade de uma história a lhe contar. Eu vivia numa roça, numa triste e pobre choça, que nem posso lhe explicar. Minha vida era tão dura, era cheia de amargura, de tristeza e sofrimento. Trabalhava como um louco e no fim tinha quase pouco, que nem dava para alimento. Para mulher, para criançada, Mauro, nunca faltou nada, nada. Este agricultor é quem diz. Depois, tudo foi piorando. As plantações escasseando e a comida já faltava. Não sabia o que fazer. Plantava, mas não colhia. Arava, gradeava, semeava, mas pouco germinava. Olhava para a terra imensa e firme na minha crença de agricultor brasileiro, eu pedia por piedade voltar à felicidade que tive de primeiro. Comecei a pensar, pois ouvia falar que a terra muito plantada, bem ácida ia ficando. E a gente ia plantando, plantando, a cada ano a colheita ia minguando. Acidez, Que coisa é essa? Perguntava no interesse do meu fracasso explicar. Mas não podia entender, vendo a lavoura enfraquecer, a terra se acabar e a piazada em casa de fome a chorar. Um dia, fui confiante visitar no escritório da Ipagre o engenheiro agrônomo, criatura que podia me ajudar. E quanto ele me ajudou, Mauro. Se o Fusca ele pegou e em casa foi me levar. Quando lá chegamos, pela roça inteira andamos, ele nada quis falar. Ia fazendo os buraquinhos, minha terra aos poucadinhos, ia pondo em saquinhos. Depois disso acabar, ele disse que se ia, e no laboratório mandaria a terra analisar. O tempo foi se passando. E um dia, o doutor voltando veio a análise me mostrar. E disse que a terra ácida estava, e calcário reclamava para a lavoura melhorar. Disse o doutor, coragem, vamos fazer a calagem, isso você nunca fez, diminua com a acidez que tudo vai melhorar. Parece um sonho, amigo, às vezes eu quase não consigo contar essa minha história, meus olhos se enchem de lágrimas e eu choro, não de mágoa, mas da mais pura alegria. Hoje, minha lavoura está em canto, eu colho tanto, tanto, tudo produz redobrado. Já não moro mais naquela choça, e sim, num lindo casarão. Ao lado da querência, construí um baita de um galpão. Dentro dele eu tenho um quarto de milha, um Fusca, um F1000, um trator e um caminhão. No campo, gado de montão. Antigamente, na comunidade, não passava de um simples e modesto peão. Hoje, depois de usar a tecnologia, fui eleito presidente do CTG. Sou Osman, o patrão. Voz marcante do radialista e agrônomo Osman Gomes Santos, que declamou aqui ao vivo, sem ler, de cor e salteado, o poema Calagem, que faz parte do livro que está sendo lançado, Jubileu de Prata na Comunicação Agrícola em Santa Catarina. Seu Osman, muito obrigado pela sua participação aqui no Panorama Agrícola. Eu é que agradeço, Mauro, e para mim é uma honra, uma satisfação muito grande falar através do programa que você apresenta, através, junto com a equipe da Ipagre, chegando aos ouvidos dos agricultores, pessoas que eu sempre guardo dentro do meu coração. Muito obrigado, Mauro. Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia, gerando resultados que melhoram nosso dia a dia. Sustentabilidade é qualidade de vida. Pesquisa e extensão, educação e comunicação. Juntos somos bem mais fortes. Campo e no mar, Ipagre, mão amiga, Ipagre. Fique ligado no Panorama Regional. Raça bovina. Um grupo de criadores de gado formado por médicos veterinários, professores, associado a algumas associações rurais, entre outras entidades, conheceram a raça crioula lajana para auxiliar então no resgate dos recursos genéticos da espécie. A intenção é conservar essa raça, entre outras raças, né, adaptadas em função do quê? Do seu potencial para a agropecuária. Além disso, outro objetivo da visita técnica é o mercado diferenciado para produtos agroalimentares em crescimento, que está em crescimento, com menores insumos químicos e mais sustentabilidade ambiental. De acordo, então, com o veterinário e superintendente do Serviço de Registro da Raça Crioula, lajano médico veterinário Dr. Edson Martins, que é um lutador aí, defensor da raça crioula, sempre tem em suas palestras comentado a rusticidade, excelente rusticidade dessa raça bovina crioula lajana. Para esses profissionais, as espécies têm chamado a atenção pela variabilidade genética e o potencial na agropecuária nacional. Pelo menos três aspectos são tidos como importantes na raça: a resistência parasitária e a qualidade e a maciez da carne. Qualidades essas comprovadas pela Embrapa. A raça ativa denominada de crioula lajana teve a sua origem então na Península Ibérica e foi trazido para o Brasil no ano de 1500 por colonizadores portugueses e espanhóis. O que se busca então é fomentar e resgatar